este pequeno para quem cantamos. Vai, vai sua ira, deu ordem esse dia para seu homem de confiança, ilhas todas crianças matar. Te veja partir. Vai dormir, vai dormir, pequena criança. Vai, vai dormir, dormir. Vai dormir, pequena criança.